brilhar na escuridão. Tudo que falar ao coração, eu declaro por ti. De um amor sem fim. Tudo que mostrar a solução, tudo aquilo que divida o pão, eu declaro por ti. De um amor sem